aí, beleza? Eu sou o Guga, você tá ouvindo o GugaCast Apresenta. Lá na primeira temporada, a gente usou esse formato para apresentar alguns podcasts aqui no feed do GugaCast. E eu tô resgatando esse formato para apresentar orgulhosamente para nossa audiência a mais nova produção da Parasol Storytelling, que é o Discoteca Básica. E para isso, eu tô aqui com o idealizador e apresentador do Discoteca Básica, Ricardo Alexandre. Fala aí, Ricardo. Fala, Guga. Tudo bem, mano? E aí, cara? Que legal que a gente tá fazendo isso, né? Cara, é sempre uma honra estar com você e agora, finalmente, a gente trabalhando juntos, né? Quem ouviu o GugaCast que eu participei conhece as nossas desventuras, né? Então, finalmente, a gente tá produzindo um negócio super bacana sobre música e sobre cultura pop, que é o nosso território. Pois é. Eu queria esclarecer aqui, antes da gente começar a falar do Discoteca Básica, você já deve ter ouvido aqui, desde o começo dessa temporada, da quinta temporada do GugaCast, que a gente encerra com esse barulhinho aqui, ó. Parasol. A Parasol Storytelling é a produtora que eu criei para fazer o Como Ser um Rockstar e fazer também outros podbooks, outros podcasts, outras histórias que serão contadas aqui. Tem várias coisas sendo preparadas, mas o que importa é que o Discoteca Básica é a primeira delas. E o Ricardo Alexandre, que está aqui, já esteve com a gente no GugaCast, como ele falou aí na temporada passada. E ele é um dos maiores jornalistas do segmento de música do Brasil. Ele foi diretor de redação da Trip, da Época São Paulo, da Bis, foi apresentador da 89, escreveu alguns dos livros mais importantes sobre o tema Dias de Luta, eu Cheguei Bem a Tempo do Palco Desabar. Procura o cara aí, né, no Google. Não vou parar de ficar enchendo sua bola aqui, Ricardo. E o Ricardo me ajudou a tirar o papel Letra e Música, né? Isso que me ajudou lá a entrar em contato com alguns dos nossos entrevistados. Foi lindo. Foi muito legal. E aí, esse ano, o Ricardo teve essa ideia, tirou do papel, saiu fazendo, que foi Discoteca Básica. Conta mais você aí, Ricardo, sobre Discoteca Básica. Cara, já fazia tempo que eu queria voltar pro universo dos podcasts, né? Quando eu tava na Bis, em 2005, eu criei um podcast ali, que foi o podcast da Bis, acho que foi um dos primeiros podcasts do Brasil, certamente o primeiro ali patrocinado numa grande empresa e tal. E eu meio que fui fazer outras coisas, fui fazer livro, fui dirigir redação de revista e tal. E tava sempre muito interessado, né, cara, nessa ressurreição do podcast, nesse interesse crescente. E aí eu falei, cara, essa pandemia, eu falei, deve ser um sinal dos céus de que é hora de eu fazer um negócio, né? Um sinal forte o suficiente, eu atrancado aqui em casa com um microfone emprestado pelo Guga Mafra, vou fazer um podcast aqui. E eu comecei esse projeto, cara, que é simples assim, toda semana um disco que você precisa ter na sua coleção, na sua casa, um álbum, né? Essa ideia de você separar 40, 50 minutos da sua vida para você mergulhar, fazer uma experiência imersiva num álbum, que eu falei, cara, a gente precisa recuperar esse prazer, né? Essa técnica de concentração, para, inclusive para enfrentar, né, essa rotina aflitiva, esse momento de isolamento, todas essas coisas passavam pela minha cabeça. E eu falei, cara, eu queria dar ferramental para as pessoas poderem fazer isso de novo, sabe? Recuperar essa arte perdida que a gente tem chamado de deep listening, né? De você ouvir com profundidade as coisas. Então, é muito incrível, cara, a experiência que eu tenho desde quando o podcast surgiu. O feedback mais comum é as pessoas assim, cara, finalmente eu tô entendendo por que esse disco é tão falado, sabe? Finalmente eu consigo... Eu sentei pra ouvir o disco do começo até o fim e consegui mergulhar no sentido dele, na história dele. Cara, isso é uma experiência gratificante. Só pra ficar bem claro aqui, você já vai ouvir, a gente vai bater esse papo introdutório aqui, e você já vai ouvir na sequência o primeiro episódio do Discoteca Básica, que é sobre o disco Pet Sounds, dos Beach Boys. O já lendário episódio sobre o Pet Sounds. Você vai ouvir ele daqui a pouco. Mas o que eu achei legal, cara, quando eu comecei a ouvir, é que o Rafael me falou isso. O Rafael falou assim, cara, quando eu termino de ouvir, parece que eu li um livro. Porque tem muita história por trás, tem toda uma história por trás de um álbum que de alguma maneira mudou um pouco o caminho da música, né, cara? É muito legal isso, e, assim, e a quantidade de informação é como se fosse um mini documentário sobre... Não, mini não, porque alguns são bem compridos, né? É como se fosse um documentário sobre aquele disco. E é muito legal, cara. É muito rico, assim. É uma história muito bem feita. É, um áudio documentário, né? A gente tem chamado disso. Porque de fato é, né? É, tem toda a pesquisa, tem toda a documentação. Tem as participações especiais, né? Pessoas que amam aquele disco falando sobre ele. Nesse primeiro que o ouvinte do GugaCast vai ouvir é o Herbert Viana, né? Dos Paralamas do Sucesso. Que é um devoto do disco Pet Sounds, dos Beach Boys. Mas eu acho, cara, que é exatamente isso. O grande desafio é de você conseguir dar toda a informação, pô, que mês que o disco saiu, o que, que saiu antes, o single que foi extraído, quando o cara fez esse disco, o que estava rolando no exterior, ou o que estava rolando no Brasil, o que estava rolando em paralelo. Todas essas coisas são super influentes, né, do resultado que a gente ouve. E isso tudo esclarece muito, né? Ah, esse cara deu uma entrevista um mês antes falando que o disco seria assim, mas ele foi assado. E ao mesmo tempo, não ficar um negócio maçante, né? Eu acho que aí que é o grande desafio. E aí é engraçado, né? Que são, é uma hora de episódio e as pessoas falam, cara, tinha que ter mais, tinha que ter uma hora e meia. Tinha que ter mais. Porra. Eu acho. Vai escrever uma hora e meia pra vocês verem, né? Eu acho legal que tem alguns discos que eu conheço muito bem e que eu adoro, e é muito legal ouvir sobre eles. Mas eu acho mais surpreendente ouvir sobre os discos que eu não conheço muito bem, como foi o do Miles Davis, o dos Rolling Stones, o Aftermath. E é isso que eu quero recomendar para o nosso ouvinte aqui. Mesmo que seja um disco que você não conhece, um artista que você não conhece, ou até não gosta. Eu não sou fã de samba, por exemplo. Adorei o episódio do Cartola. Eu acho que esse é legal, cara, porque a história é muito boa. Eu falei isso para você, ó. Continuo não curtindo samba, mas a história é maravilhosa. Então, porque eu acho que assim, cara, independentemente do nosso gosto, a gente ama música, né, velho? E a gente ama a cultura que se forma em torno da música. Então, tá todo mundo em casa aqui, né? E isso é uma resposta muito interessante de muitos ouvintes, que é assim, cara, os episódios que eu mais gosto são aqueles com os discos com os quais eu tenho menos intimidade. Muita gente fala isso. É o meu caso. É, então, eu falo assim, cara, pra mim o Santana se resumia ao Smooth. Né? Mas, putz, quando eu vi o episódio do Abraxas, aí se abriu uma porta pra mim e tal. E, cara, isso é muito real. As pessoas escrevem dizendo assim, cara, o disco ganha outras cores, assim. É comum, é muito comum, cara. Eu acabei de ouvir o episódio, fui correndo ouvir o disco e realmente é uma experiência incrível, né? E, cara, muito gratificante ter esse tipo de retorno. Cara, e como é que você escolhe o que é a discoteca básica? O que um disco tem que ter para entrar nessa lista e se tornar um episódio desse podcast? Cara, eu acho que são algumas peneiras, assim. A primeira peneira é a das efemérides, né? São os discos que estão fazendo aniversário redondos, né? Então, nessa primeira parabéns temporada... Parabéns pelo uso da palavra efeméride. Não é? São os discos que estão fazendo aniversário de 50 anos, de 40 anos, de 30 anos. São sempre muito interessantes. A segunda peneira são os discos que já foram laureados. Laureados também é bom, hein, Guga? Fala. Pô, parabéns, parabéns, laureados. São os discos que entraram nas eleições estrangeiras, da Rolling Stone, da Kill, da Mojo, das outras revistas. Então, são sempre os discos, assim, que são os básicos mesmo, aqueles que a história consagrou como os grandes discos. E aí, depois de feitas essas duas primeiras peneiras, eu começo a dar uma equilibrada pra não ficar nem muito rock, nem muito pop. Pô, falta um samba aqui, falta um jazz ali. Então, esse equilíbrio é super importante pro projeto fazer sentido, e também o equilíbrio dos convidados, né? Pô, tem muito músico, vamos chamar alguém de TV, vamos chamar, sei lá, o Luiz Fernando Veríssimo para falar de Miles Davis, né? Coisas desse tipo. Pô, foi muito legal. Foi. A gente tá aqui falando do Miles Davis, a gente falou dos Rolling Stones, do Cartola, do Santana, porque o Discoteca Básica já tá no ar. No momento que a gente tá postando esse episódio aqui do GugaCast Apresenta, já tem aí uns 14 episódios no ar, então a gente vai colocar aqui para você o episódio número 1, que é do Pet Sounds, para você ouvir e curtir e entender por que esse é um dos discos mais importantes da história. E depois, vai lá no feed do Discoteca Básica. Vai aí no player de podcast que você usa, no Spotify, na Apple, no Podcast Addict, no Google Podcast, onde for. Procura lá Discoteca Básica Podcast que você vai achar, porque a gente vai mostrar o primeiro episódio aqui, mas os outros episódios estão lá. O Discoteca Básica é um podcast independente e eles vão estar lá. Então você tem que assinar o Discoteca Básica para você ouvir no seu agregador de podcasts que você usa aí, beleza? Ricardo, vamos ouvir então Pet Sounds? Não Pet Sounds, o episódio sobre Pet Sounds. O episódio sobre aquele que é considerado matematicamente o maior álbum de todos os tempos. Você vai descobrir por quê. Vamos lá então. Eu sou Ricardo Alexandre, sou jornalista e escritor, e este é o primeiro episódio da primeira temporada do Discoteca Básica, o podcast que vai contar semanalmente a história e as histórias dos maiores álbuns de todos os tempos. Esse programa é um oferecimento do Clube de Assinantes Discoteca Básica. Quem faz parte do clube tem acesso a conteúdos extra, promoções exclusivas, as entrevistas completas com os nossos convidados, tem mais informações para colecionadores de discos e ainda pode ouvir o nosso podcast secreto, o Discoteca Avançada, que fala dos discos mais raros e bizarros da história. O assinante ainda interage mais diretamente com a equipe do programa, ajuda a criar os próximos episódios e ainda apoia o projeto do Discoteca Básica como um todo. Para assinar, entre em clubediscotecabásica.com, que tem ali todas as informações. À medida que você for atravessando a nossa série, você vai ver histórias de grandes músicos que fizeram grandes álbuns, músicos razoáveis que fizeram grandes álbuns e até gente que nem se considerava músico profissional e fez grandes álbuns também e grande música. Isso acontece porque a música não é exclusividade dos virtuoses. A Music Dot acredita que todo mundo pode aprender a tocar um instrumento e a manifestar sua criatividade e seu amor pela música, que afinal é o assunto aqui do podcast Discoteca Básica. A Music Dot é uma escola de música online com professores de verdade. Com uma só matrícula, você tem acesso a todos os cursos de todos os instrumentos: violão, guitarra, baixo, bateria, teclado, canto e vários outros. Tem cursos para iniciantes e para quem já está mais avançado também. E pelo nosso link você tem 10% de desconto. Acesse musicdot.com.br/promoção/discoteca básica e se informe mais. Se você quer saber um pouco mais de como esse programa vai funcionar, quem sou eu e qual a missão desse projeto, procure o episódio piloto que está no ar desde o dia 1º de setembro. Mas uma coisa que eu posso te adiantar é que a gente não vai ser lá muito surpreendente na escolha dos discos, não. A gente vai ali nos canônicos, os maiores, os mais importantes, o que nem sempre significa os mais vendidos, os best-sellers. Mas sempre significa, sim, os mais famosos, seja uma fama cult ou uma fama popular. Nosso disco de estreia, por exemplo, assim, foi um fracasso na época de lançamento. Ele entrou assim, no top 10 de álbuns, tirando tinta da trave, quase nem entrou. Ele vendeu menos do que todos os outros 10 LPs dos Beach Boys lançados antes dele. Ele só chegou a 1 milhão de exemplares 30 anos depois de lançado e nem saiu no Brasil na época. Mas, por outro lado, é o disco mais aclamado de todos os tempos. Ele foi eleito o melhor disco de todos os tempos numa votação organizada pelo jornal The Times em 1993. O melhor de todos os tempos numa votação da revista Uncut de 2016. O melhor de todos os tempos numa votação do New Musical Express de 93. O segundo pela Rolling Stone de 2003. O terceiro numa eleição do VH1 de 2001. O sexto numa votação do jornal Guardian de 1997. E está em nono lugar na selecionadíssima lista dos 200 álbuns definitivos do Rock and Roll Hall of Fame. Na verdade, em 2001, um site chamado Acclaimed Music, Música Aclamada, tabulou dezenas dessas listas de melhores do ano e chegou à conclusão de que esse era de fato o disco mais aclamado de todos os tempos. A gente está falando de Pet Sounds, o álbum dos Beach Boys, que foi lançado pela Capitol Records, gravadora americana, no dia 16 de maio de 1966. E para me ajudar a contar um pouco dessa história, a gente vai ter no episódio de hoje a participação especial do guitarrista e vocalista dos Paralamas do Sucesso, Herbert Viana, um super fã desse super disco Pet Sounds. Sabe aquela coisa de fato e de direito? Bom, de direito o Pet Sounds é um disco dos Beach Boys, mas de fato ele é um álbum do Brian Wilson, composto, arranjado, concebido pelo Brian Wilson com os Beach Boys. Ele contou com os Beach Boys, mas ele também contou com um timaço dos melhores músicos de estúdio da costa oeste dos Estados Unidos da década de 1960. Só que para a gente chegar ao Pet Sounds, que é um dos discos mais folclóricos da história do rock, é muito importante a gente retroceder até o início dos Beach Boys, que foram um dos grupos de música jovem mais famosos da década de 1960. Os Beach Boys foram a banda americana perfeita daquela geração conhecida como a geração dos Baby Boomers, né? Era uma banda familiar, imagina. Ela surge em 1961, liderada por três irmãos. Brian Wilson, que era o baixista e vocalista, ele tinha 19 anos na época do primeiro single da banda. O baterista era irmão dele, o Dennis Wilson, de 17 anos. O Carl Wilson, guitarrista com 14 anos, e completando a formação, o primo deles, Mike Love, que tinha 20 na época, e o Al Jardine, tocando guitarra, que era um amigo de escola do Brian Wilson. Ele jogava futebol americano, ele era quarterback do mesmo time do Brian Wilson. E empresariando a banda e produzindo tudo com mão de ferro e chicote na mão, o Murray Wilson, que era pai dos irmãos Wilson, que é sempre descrito como um cara muito violento e amargurado. Mas isso era nos bastidores, né? Porque em frente às câmeras, aquilo ali era o retrato da América branca, familiar, limpinha, bem alimentada, cantando ali sobre prazeres sadios, manja? Então, surf, praia, garotas, carros. Era os Estados Unidos do John Kennedy, da guerra espacial, do anticomunismo, né? Apontando para a década que estava começando. E o som dos caras era uma mistura do rock and roll dos anos 50, né? Especialmente Chuck Berry e Little Richard, com o doo-wop, aquele tipo de música com vocalizações, né? Tipo Four Freshmen, do Brian Wilson, adorava Four Freshmen, mas com um pacote mais moderno, mais arrojado, muito inspirado nas produções que o Phil Spector estava fazendo por aquela época. Eles começaram em 1961 com um compacto chamado Surfing, tematizando, né, essa cultura do surf que estava surgindo, na verdade, naquela época, e logo assinaram com a Capitol Records, a gigantesca Capitol Records, e, cara, foi um hit depois do outro. Surfing Safari chegou ao número 14 das paradas americanas, Surfer Girl chegou ao sétimo, Be True to Your School chegou à sexta posição, Little Saint Nick em terceiro na parada de Natal, e nessa mesma fase o maior sucesso deles é Surfing USA, que chegou ao número 3. E tudo isso a gente está falando só das músicas lançadas entre 62 e 63. Surfing USA, como se você não soubesse, é essa que você está ouvindo aqui. Brian Wilson era o líder musical do grupo. Ele era o cara mais apaixonado por música, super antenado com o que acontecia no mundo pop daquela época, e sempre procurando soluções harmônicas e melódicas cada vez mais sofisticadas para as músicas da banda. Tipo, um acorde menor na introdução de When I Grow Up to Be a Man, ou mudanças harmônicas ali nos vocais de In My Room. Então o Brian Wilson sempre estava trazendo algum detalhe novo para músicas que eram superficialmente muito básicas. Brian compunha praticamente todo o material da banda, às vezes sozinho, às vezes com o primo Mike Love e às vezes com o produtor dos primeiros discos da banda, o Gary Usher. Naquela época, o comecinho dos anos 60, a unidade de medida ali, de relação do artista com o seu público eram os singles. Aqui no Brasil a gente chamava de compacto, né? Álbuns eram um jeito de a gravadora juntar os singles que já haviam performado nas paradas, meio que obrigar o fã a comprar de novo, dava uma segunda chance ali para os lados B, juntava uma ou duas músicas novas, um monte de encheção de linguiça, botava uma capa ali e ia para o mercado. Só para vocês terem uma ideia, eu vou contar aqui duas histórias relativas aos Beach Boys que mostram assim, o pouco caso mesmo das gravadoras em relação aos LPs, aos álbuns, né? Primeiro que os Beach Boys têm um disco na discografia deles chamado Shutdown Volume 2. Né? E você pode se perguntar, qual é o volume 1? Né? Porque não existe volume 1 na discografia dos Beach Boys. E aí pesquisando você vai descobrir que o Shutdown Volume 1 era uma coletânea que a Capitol havia lançado algum tempo antes com diversos artistas, incluindo os Beach Boys. Mas era uma coletânea dessas de sucessos do momento. Então é muito louco, né, que exista um Shutdown Volume 2 na discografia da banda e um Volume 1 fora da discografia da banda. Outro caso engraçado é que em 1965 os Beach Boys lançaram um disco chamado Summer Days and Summer Nights, com uma foto deles ali numa espécie de saveiro, né? E naquele dia o Al Jardine não pôde ir para a sessão de fotos e eles simplesmente fizeram um disco com 4 dos 5 Beach Boys na capa. Isso dá uma certa medida do desprezo, né, desse formato do long play para a indústria do disco da época. Esse cenário começou a mudar em 1964. Você lembra que em 1964 o John Kennedy, o grande presidente americano, esse ícone pop do século XX, ele tinha acabado de ser assassinado. Era a época da Guerra Fria, da era espacial e chega nos Estados Unidos os Beatles. Começo de 64 é quando os Beatles tocam no Ed Sullivan Show, eles fazem uma turnê promocional pelos Estados Unidos, batendo recorde depois de recorde de audiência e de público também. No segundo semestre, eles lançam seu primeiro filme para o cinema, o A Hard Day's Night, Os Reis do Yeah Yeah Yeah, aqui no Brasil. Eles embarcam novamente para uma turnê completa, dessa vez pela América do Norte, e eles tinham uma relação diferente com os álbuns. À medida que eles foram fazendo mais sucesso, eles foram exigindo mais controle artístico, opinando na capa e opinando também em não extrair singles dos LPs. Quer dizer, as gravadoras adoravam extrair singles dos LPs porque eles tinham mais produtos com o mesmo custo, basicamente. Mas os Beatles, eles lançavam LPs e depois lançavam singles e EPs com músicas inéditas. Então, algumas músicas muito fortes do repertório deles, como I Wanna Hold Your Hand, She Loves You, por exemplo, eram músicas que eles lançavam exclusivamente para os singles. No segundo LP inglês dos Beatles, por exemplo, eles fizeram uma exigência de chamar o Robert Freeman para fazer aquelas famosas fotos da banda em preto e branco, vestindo preto, com um rosto muito sério na capa, o que contrastava totalmente com o padrão sorridente, né, das bandas pop da época. Bom, essa foto fez muito sucesso na Inglaterra e a foto foi usada na primeira coletânea dos Beatles pela Capitol nos Estados Unidos, chamada Meet the Beatles, que vendeu 4 milhões de exemplares, o que apontava uma mudança de paradigmas da relação do artista com a sua gravadora. Apesar disso, nessa época, o contrato dos Beatles e de qualquer outro artista com a sua gravadora não era por LP, era por fonograma, né? Nos contratos, na verdade, vinha escrito ali que o cara ele negociava a obra dele. E as obras eram as músicas, na verdade, e não os álbuns. Então isso significava, por exemplo, que as bandas inglesas enviavam os seus fonogramas para os Estados Unidos e as gravadoras lá dos Estados Unidos era que montavam seu próprio disco, obedecendo às regras do mercado local. Então, no caso dos Beatles, era a Capitol que decidia as capas, que decidia a ordem das músicas, que muitas vezes misturava músicas de LPs com singles, com EPs, coisas inéditas, se houvesse. Bem, seja como for, Brian Wilson ficou muito impactado com os Beatles. Ele contou anos depois que ele assistiu ao Ed Sullivan Show quando os Beatles tocaram nos Estados Unidos pela primeira vez, e ele conta que ficou chocado, especialmente com a reação da plateia. Ele diz, a palavra que ele usa, na verdade, é que ele ficou enciumado com a eletricidade da banda, com o magnetismo daqueles meninos ingleses. E o Brian imediatamente estabeleceu na cabeça dele uma competição com os Beatles. Ele estava determinado a responder aos ingleses sempre com uma música mais artisticamente ambiciosa e mais bem-sucedida nas paradas de sucesso. Naquele par de anos, 1964 e 1965, muitos eventos importantes aconteceram que nos conduzem à história do Pet Sounds. Primeiro, como a gente estava falando, teve os Beatles e a invasão britânica, chamada Invasão Britânica, aquela leva aparentemente infinita de bandas inglesas que começaram a dominar as paradas dos Estados Unidos. Primeiro os Beatles, os Rolling Stones, os Kinks, os Hollies, os Herman's Hermits, os Zombies e os Animals e várias outras bandas naquele período. Os Beatles terminam 65 com dois filmes para cinemas, duas turnês pelos Estados Unidos, sendo que a segunda era shows em estádio para 20, 30, 40, 50 mil pessoas de uma só vez. Outra coisa importante que aconteceu nesse período, 64 e 65, é que os Beach Boys demitiram o Murray Wilson do papel de produtor e produtor executivo. Depois dessa demissão, o Brian começa a gerenciar mais, pelo menos a direção artística dos Beach Boys, e começa a desempenhar o papel de produtor musical dos discos. E o sucesso não só não para, como é ampliado. É dessa época. Hits como Fun Fun Fun, que chega em quinto lugar na parada americana, I Get Around, que chega em primeiro lugar na parada americana, Help Me Honda, também em primeiro lugar, California Girls em terceiro e Barbara Ann em segundo. Mas o evento mais decisivo mesmo nesse período acontece no finalzinho de 64, na verdade, na semana de Natal de 1964, quando os Beach Boys estavam voltando de Houston em direção a Los Angeles, e o Brian Wilson sofreu um colapso nervoso durante o voo. Ficou claro que ele estava tendo problemas psicológicos. O Brian anuncia para a banda que ele quer parar de excursionar, que ele precisa cuidar da sua saúde, cuidar da sua mente, e no lugar dele entra o Bruce Johnston, que era um cara também da Califórnia ali, que estava desenvolvendo uma carreira solo, também nessa praia do surf rock, da surf music. Sem a necessidade de viajar, Brian Wilson começa a produzir muito, a estudar muito e a escrever muito. Não só para os Beach Boys, mas também para outros artistas. Ou seja, ele passava o dia enfurnado no estúdio. É nesse período também, e nesse contexto, que Brian começa a usar drogas psicoativas, bastante maconha e, eventualmente, LSD. Isso faz a sua música mudar. Começam a surgir influências de música mais barroca, especialmente Burt Bacharach e Phil Spector. Ele começa a trabalhar com os músicos do chamado Wrecking Crew. Wrecking Crew eram aqueles músicos incríveis de estúdio, que gravavam com Mamas and Papas, Birds, gravavam com Dean Martin, Frank Sinatra, Simon Garfunkel, gravavam com os Monkees e também com as coisas do Phil Spector. E dentro desse contexto e nessa situação, o Brian começa a experimentar demais. Ele começa a trazer para o estúdio instrumentos como vibrafone, violoncelos, bandolins, harmônicas, oboés, tímpanos e coisas desse tipo. Os discos dos Beach Boys começam a ficar cada vez mais sofisticados. Os Beach Boys cantam e às vezes tocam, mas quem dirige tudo, quem decide tudo, é Brian. Isso fica muito claro nos discos a partir de 1965, mesmo singles. Músicas como California Girls, que tem aquela introdução orquestral, ou In the Back of My Mind, que tem um compasso em 6x8, já eram grandes inovações para a música pop daquele período. E é também dessa fase os primeiros descompassos entre as duas cabeças pensantes dos Beach Boys, Brian Wilson e Mike Love. Brian sempre mais artístico e Mike Love mais executivo, digamos assim. Brian Wilson tinha composto e arranjado uma nova música para a banda chamada Guess I'm Dumb, Eu Acho Que Eu Sou Burro, mas Mike começou a liderar o time dos que achavam a música autodepreciativa demais. No final, Brian Wilson acabou dando o playback da música que ele já havia gravado, já havia arranjado, para o Glen Campbell gravar. O Glen Campbell era um cara que estava começando na carreira, depois ele viria a fazer muito sucesso com o Wichita Lineman, e ele por 4 meses de 1965 havia substituído o Brian Wilson nos shows dos Beach Boys antes do Bruce Johnston tomar seu lugar. E como uma espécie de recompensa ali pelos serviços prestados, o Brian Wilson deu Guess I'm Dumb pro Glen Campbell gravar. Olha que coisa mais linda. Em 1965 também, do outro lado do Oceano Atlântico, também tinha muita inovação vindo da praia dos Beatles, né? Como a experimentação com distorções em I Feel Fine e uma música totalmente orquestral de Paul McCartney, que é Yesterday. No livro Many Years From Now, a biografia autorizada do Paul McCartney, o jornalista Barry Miles, ele conta que a rivalidade verdadeira dos Beatles não era com os Rolling Stones, como a imprensa adorava dizer, né? Ele chama, aliás, de inteiramente fajuta essa rivalidade entre os Beatles e os Rolling Stones. O verdadeiro adversário, escreve o Barry Miles, sempre foi Brian Wilson. Mas, ao contrário de Paul, Brian costumava compor ou sozinho ou em parceria com uma série sempre variável de colaboradores. Brian observava os Beatles com olhos de lince, notando todo fato e todo experimento novo e se esforçando para igualá-los ou superá-los. Conseguira chegar diversas vezes ao topo das paradas dominadas por grupos da invasão britânica, mas seu grande interesse não era o sucesso comercial, embora fosse para os outros Beach Boys. Brian queria emparelhar-se com os Beatles num nível artístico. É o que escreve o Barry Miles no livro que saiu no Brasil pela editora DBA. E no final de 1965, lembra, a gente está falando desse período aqui, os Beatles lançam Rubber Soul. O Brian conseguiu o disco, provavelmente recebeu ali no reparte da própria Capitol, porque quem lançava o disco nos Estados Unidos era a Capitol, colocou o disco para tocar na sua mansão em Beverly Hills, acendeu um cigarro de maconha e colocou o disco para rodar. Aí, meu amigo, a cabeça dele virou de vez. Como sempre, a Capitol resolveu fazer um disco diferente do inglês. Ela tirou algumas músicas do repertório do álbum original, colocou outras e visivelmente a intenção deles foi transformar o disco num álbum folk. É um disco com muitos instrumentos acústicos. A mixagem do álbum ressalta demais as vozes, né? O jogo de vozes ali entre o John, Paul e o George. É um disco que tem instrumentos estranhos para o rock, como o sitar em Norwegian Wood, o cravo, que na verdade é um piano ali, né, tocado no meio de In My Life, ou seja, instrumentos exóticos, exatamente como o Brian Wilson vinha pesquisando, mas o material era realmente tão forte que a Capitol tomou a decisão inédita de usar a mesma capa do disco inglês. E outro detalhe interessante é que ela seguiu ali um desejo dos Beatles e não extraiu nenhum single do Rubber Soul. Quando Brian ouviu aquilo, ele entendeu que o Rubber Soul era uma obra completa, era um disco mais adulto, um disco mais sofisticado, um disco para ouvir do início ao fim, sem tirar nenhuma música e sem exaltar nenhuma música como um single. Era, de fato, uma peça de arte completa e fechada, capsular. Quando terminou de ouvir o disco, o Brian virou para a esposa dele na época, Marilyn, e anunciou que ele havia tomado uma decisão. E a decisão era de que ele iria fazer o maior disco de música pop de todos os tempos. Ele esperou passar o Natal e o Ano Novo com essa ideia fixa na cabeça e agendou a primeira sessão de estúdio para 18 de janeiro de 1966. Para as novas sessões, Brian Wilson contratou nada menos do que 42 músicos da Wrecking Crew, aquela turma de supermúsicos de estúdio de session musicians, né? Fora os 15 músicos eruditos para os instrumentos de corda. Embora o pessoal da Wrecking Crew tivesse acostumado já a gravar com bandas de rock, diferentemente das outras bandas com quem aqueles caras tocavam, Brian Wilson entendia de música. Ele escrevia ele mesmo as partituras, ele discutia música na linguagem dos músicos. Então, rapidamente, ele ganhou o respeito geral da galera. E para não deixar dúvida, eles começaram com o pé direito na porta, né? A primeira música que eles gravaram foi Let's Go Away for a While, uma peça instrumental que poderia estar numa trilha de um faroeste, ou num concerto de câmara, ou de repente numa trilha do Burt Bacharach, uma música com 12 violinos, 4 saxofones e uma melodia conduzida ali no vibrafone, um oboé fazendo a melodia e os guitarristas Al Casey e Bernie Castle tocando guitarra com um slide ali que na verdade é uma garrafa de Coca-Cola deslizando pelas cordas. Essa aqui é Let's Go Away for a While. Nenhum dos Beach Boys tocou nessa música, nem o Brian Wilson. Aliás, em todo o disco que eles estavam fazendo, que viria a ser o Pet Sounds, só tem a guitarra de 12 cordas do Carl Wilson na música That's Not Me e em God Only Knows, e tem a bateria do Dennis Wilson em That's Not Me. O próprio Brian tocou apenas em 4 músicas. O resto, todinho, são os músicos de estúdio do Wrecking Crew, com o Brian Wilson produzindo e arranjando obsessivamente na sua grande missão de fazer o maior álbum de música pop de todos os tempos. O fato é que em 1966 estava claro que o rock estava mudando. Estava começando a surgir uma cultura rock, ou na verdade uma contracultura. Isso tinha tudo a ver com o circuito, né? Casas noturnas, revistas, rádios, mas tinha a ver com o som também. Tinha a ver com o surgimento do estéreo, a migração do single para o álbum, pedais de distorção, manipulação de tapes, instrumentos exóticos, diálogo com culturas fora do eixo anglo-saxônico. E tinha a ver com as letras também. Começava a sair de cena as músicas de relacionamento amoroso, canções de amor adolescente, e começavam a surgir músicas com temáticas mais sofisticadas. Em 1966, por exemplo, o primeiro semestre, as músicas que os Beatles estavam gravando na Inglaterra eram Paperback Writer e Rain. Paperback Writer, você sabe, conta a história de um escritor que topa fazer qualquer negócio para lançar seu primeiro livro. E Rain, música do John Lennon, tem uma visão ultra filosófica ali sobre o estado da mente, dizendo que tempo bom ou tempo ruim independe da meteorologia, tem a ver com o estado de espírito da pessoa. Ou seja, passou muito longe o tempo de I Wanna Hold Your Hand. Sabendo disso, Brian convidou um compositor inglês chamado Tony Asher, que ganhava vida nos Estados Unidos no mercado de jingles para publicidade. Ele convidou o Tony Asher para ser o letrista das músicas do Pet Sounds. Os dois levaram 3 semanas para compor todo o repertório. Anos depois, o Tony Asher disse que o seu trabalho era entender o que o Brian Wilson queria transmitir com as músicas que ele estava compondo e traduzir em palavras. Ele compara o trabalho dele com o trabalho de um jornalista que está escrevendo a autobiografia de alguém. Só que, nas palavras do Tony Asher, sem se limitar à autobiografia. O que fica claro nas letras, no material que surge, é que todas as músicas, de uma maneira ou de outra, falam dessa transição do adolescente para o homem adulto. Nesse processo, o personagem que surge das músicas é um personagem totalmente inseguro, um personagem despreparado para as complexidades da vida adulta, o que tem muito a ver com Brian Wilson e aquele momento em que ele está abandonando a casca de surfista de mentira, né? Porque ele nunca foi surfista, mas também sem saber o que, que ele vai colocar no lugar. Então, embora não seja um álbum conceitual, com o sentido que o termo ganhou depois, mas todas as músicas passam meio por isso. Por exemplo, Wouldn't It Be Nice fala de um jovem que gosta de uma menina e que sonha em se casar com ela, só que ele é muito novo. That's Not Me fala daquele cara que quer parecer grande aos olhos do mundo, mas não consegue. Caroline Know fala da perda da inocência representada por um corte de cabelo. E mesmo quando a música é romântica, o romantismo não é mais beijar ou flertar com uma menina. Em You Still Believe in Me, eles falam lindamente sobre o acolhimento do fracasso de quem se ama. Ou seja, o Pet Sounds tinha um fio condutor ali que era muito claro. Era um disco melancólico, um disco existencialista, barroco, um disco de inverno mesmo, sofisticado, com arranjos ambiciosos, uma produção para lá de luxuosa e muito triste nas letras. Ouça o que o Herbert Viana, dos Paralamas do Sucesso, tem a dizer sobre isso. Aquela coisa, anos 60... inicial, que era muito She Loves You, yeah, yeah, yeah, com Pet Sounds, tinha uma profundidade não só temática da análise do emocional e da sensibilidade que o Brian Wilson faz e que ele chegou a ser considerado bastante louco ou excessivamente drogado por causa disso, mas é porque ele sempre pensou com uma amplitude, uma profundidade que não era a média do pop. E ele fez isso de uma maneira tão inteligente que só muito tempo depois as pessoas foram realmente se dar conta do significado que um disco como Pet Sounds teve. Ele apostava muito na não prisão ao clichêzinho voz, guitarra, bateria e baixo. Ele sempre usou muitos instrumentos e usava coisas exóticas mesmo, citras e tal, e trabalhava muito profundamente com o negócio das vozes. Bom, enquanto o Brian Wilson viajava nos arranjos e na produção do Pet Sounds, os Beach Boys viajavam literalmente falando. Eles fizeram 15 shows em 17 dias no Japão, na volta pararam no Havaí, onde fizeram mais um show, e foi só no início de fevereiro de 1966 que Mike, Carl, Al, Dennis e Bruce tomaram conhecimento do que estava rolando no Pet Sounds. Quando eles entraram no estúdio, eles descobriram que tinha 7 músicas prontas, 4 eles nunca tinham ouvido, Duas dessas eram instrumentais, uma das instrumentais até tinha letra, mas Brian decidiu na última hora deixá-la instrumental mesmo. Cada música levava 20, 30, 40 takes para ficar pronto e o Brian gravava em 3 estúdios ao mesmo tempo. As fitas se acumulavam e o taxímetro ali não parava de marcar custos cada vez mais altos. O problema é que os Beach Boys não se impressionaram tanto assim com o Pet Sounds. O clima, no geral, foi que era um lindo disco, mas não era Beach Boys. Sabe como é? Fugia da fórmula. Mike Love, que era o cara com mais ingerência ali nas discussões da banda, cismou com Hang On To Your Ego, uma música do Brian Wilson que ele entendeu rapidamente que se tratava de referências ao LSD. Ele pediu para trocar o refrão da música e o título virou I Know There's an Answer. Mike Love também ajudou a concluir Good Vibrations, achando que a música entraria no álbum. E deveria entrar mesmo se o Brian não ficasse girando lâmpada há tanto tempo ali até chegar nos resultados que ele queria. Ele também sugeriu o título do disco por causa de uns efeitos de sonoplastia em Caroline No, com os cachorros do Brian correndo atrás de um trem. Os cachorros, precisamos dizer o nome deles, que era o Beagle, chamado Banana, e o Weimaraner, chamado Louie. E o Mike Love também não perdeu a oportunidade de espalhar que Brian tinha ouvido de cachorro, por isso ele percebia sons que ninguém percebia e por isso também que o disco não terminava nunca de ser feito. Fora Mike Love, os outros Beach Boys pouco se envolveram nas discussões. Eles gravavam as vozes do jeito que o Brian determinava e depois saíram para mais shows, só que dessa vez pelos Estados Unidos, e nos intervalos passavam ali nos estúdios, registravam sua sorte e voltavam para a estrada. Quando a Capitol ouviu o disco, vamos dizer que também não se entusiasmou muito não. O Carl Engman, que era diretor artístico da gravadora, cunhou a frase clássica: "Não tem nada parecido com as coisas antigas?", teria perguntado o executivo. "Não, meu senhor, não tem mesmo, viu? O Brian estava fazendo um disco totalmente olhando para o futuro. Não tinha nada parecido com o Pet Sounds, nem nos discos dos Beach Boys e nem fora dos discos dos Beach Boys também. Esse tipo de música veio a ser rotulado muitos anos depois como chamber pop ou pop de câmara, ou então pop barroco, mas não tinha nada com o que aquilo pudesse ser comparado na época. Essa falta de acolhida, tanto por parte da banda quanto por parte da gravadora, foi minando o psicológico do Brian. Insegurança, inadequação, uma timidez crescente sempre foram vistas ali como excentricidade, mas na verdade eram os primeiros sintomas da esquizofrenia que viria a ser diagnosticado muito tempo depois. O fato era que Brian Wilson só encontrava abrigo na sua própria música e trancafiado nos estúdios com aqueles músicos que entendiam o que ele estava criando. As gravações do Pet Sounds acabaram em meados ali de abril de 1966. Acabaram é modo de dizer, né? Na verdade, o Brian fechou a master mono com 13 músicas e mandou para Capitol e voltou imediatamente para o estúdio para continuar trabalhando em outras músicas, especialmente naquela que ele considerava a melhor música daquele pacote, Good Vibrations. Com aquela montanha de dinheiro torrada, a Capitol resolveu tomar algumas atitudes e aí a coisa começou a ficar confusa. Em março, saiu um single com Caroline No, foi top 50, mas o problema é que a música foi creditada como sendo um disco solo do Brian Wilson. No mesmo mês de março, só que 2 semanas depois, saiu um novo single, só que dos Beach Boys, com a música Sloop John B. Essa era uma música que estava pronta, gravada, desde 1965. É a única música não autoral do repertório do Pet Sounds. Na verdade, é uma música tradicional, fala de assuntos marítimos ali, que combina um pouco com a banda, mas a versão dos Beach Boys é muito baseada na versão do Kingston Trio. We come on the sloop, John B. My grandfather and me. Around Nassau town we did roam. A música foi um grande sucesso. Chegou no número 3 dos Estados Unidos e no número 2 no Reino Unido. Ela, no fundo, parece um pouco deslocadinha ali no repertório do Pet Sounds, porque é uma música um pouco mais animada. Quando finalmente Pet Sounds chegou às lojas no dia 16 de maio de 1966, ninguém entendeu nada. A verdade é que ainda não tinha surgido a imprensa de rock, o tipo de jornalismo, de cobertura que, com quem esse disco poderia dialogar. O que havia era a imprensa de celebridade, que se referia a Brian como um preguiçoso e excêntrico, e a imprensa de Hit Parade. A Billboard, por exemplo, que é uma revista dedicada à indústria do disco, se limitou ali a elogiar a produção, a instrumentação e fez uma previsão de que Wouldn't Be Nice seria um grande hit. Não tinha ninguém, pelo menos nos Estados Unidos, para falar do conceito do álbum, para falar da estética de Pet Sounds. Assim, o disco entrou na 106ª posição da parada de álbuns. Foi a pior colocação de todos os discos dos Beach Boys. Por outro lado, na Inglaterra, que estava um pouquinho mais madura na construção de uma cena alternativa, o disco foi recebido pela comunidade de músicos, né? Os Beatles já conheciam o Pet Sounds de uma cópia em acetato que eles haviam enviado para a Inglaterra algumas semanas antes do disco chegar às lojas. E o disco que eles estavam gravando no Abbey Road mostra o quanto eles ouviram de Pet Sounds em músicas como For No One ou Good Day Sunshine. O empresário dos Rolling Stones, o Andrew Loog Oldham, ele pagou do próprio bolso um anúncio nos jornais de música da época, chamando o Pet Sounds do disco mais avançado de todos os tempos, The Most Progressive Record Ever. Ou seja, a Inglaterra já tinha um amparo cultural para receber o Pet Sounds e o disco foi entendido como o Brian havia planejado. Isso ajudou o disco a chegar em número 2 da parada de álbuns da Inglaterra e, mais do que isso, e mais curioso do que isso, no final do ano, os leitores do New Musical Express votaram nos Beach Boys como a melhor banda do mundo daquele ano. Tudo bem que foram menos de 100 votos de diferença em relação ao segundo colocado, que foram os Beatles, mas mesmo assim, isso entrou para a história. Nos Estados Unidos, por sua vez, o buraco só diminuiu um pouquinho e provisoriamente no mês de julho. Porque sem saber o que fazer muito bem com aquele disco, a Capitol fez o óbvio. Pegou a faixa mais pop do repertório e lançou como um single, que foi Wouldn't Be Nice, que chegou no 8º lugar da parada de compactos dos Estados Unidos. Mas tem uma curiosidade nesse single. Em todos os outros países, os lados foram invertidos. O lado B saiu no lado A e Wouldn't Be Nice saiu no lado B. O lado A, nesses outros países, foi a música God Only Knows, aquela que Paul McCartney considera a melhor música pop de todos os tempos. E esse compacto, na Inglaterra, foi número 2 na parada. I may not always love you. God Only Knows é de fato um clássico, e não é só para Paul McCartney. George Martin também considera essa música uma obra-prima. E eu perguntei ao Herbert Viana qual música do Pet Sounds ele destacaria, e adivinha qual ele escolheu. A canção que eu indicaria para abrir as portas, porque eu acho que com cada vez mais profundidade, a pessoa vai se sintonizando com as outras faixas e com a maneira como ele aborda seus temas, suas melodias e tal. Mas God Only Knows é um marco para mim e acho que para o panorama pop mundial, porque não só é uma linda melodia, como a riqueza e a complexidade dos vocais dele e uma harmonia que não é o clichê mais básico de A, B, C, A, B, não sei o quê, é muito mais rica com outras texturas e tal. Então, quando eu fui me dando conta daquilo, isso me levou a buscar mais no LP. Eu me dei conta de que ali tinha uma sugestão de outras riquezas muito mais amplas do que o pop tradicional. Bem, senhoras e senhores, o que aconteceu depois disso, no segundo semestre de 1966 até o primeiro semestre de 1967, é outro folclore na história do rock e na história dos Beach Boys. Primeiro que finalmente saiu o single de Good Vibrations. Brian, como eu contei, voltou para o estúdio em maio e ficou trabalhando maio, junho, julho, agosto, setembro numa música que ele havia começado em fevereiro. A música, só essa música, já tinha custado mais do que todo o Pet Sounds inteiro, que já era um disco que tinha custado mais do que qualquer outro disco da banda. Good Vibrations foi composta em pedaços e também foi gravada em pedaços. A quantidade de takes que ele levou para gravar e o jeito que ele foi montando a música levou a curiosidades como o fato de que até hoje, 50 anos depois, ninguém tem certeza de quem foi que tocou o baixo, por exemplo, que entrou na versão final. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Outra coisa importante que aconteceu no segundo semestre de 1966 é que Brian percebeu que ele precisava de alguém para cuidar melhor da imagem dos Beach Boys, para que não acontecesse o que aconteceu com Pet Sounds, que saiu e ninguém entendeu nada. E ele foi no melhor, né? Ele chamou o assessor de imprensa dos Beatles, o Derek Taylor, que estava querendo mesmo sair da Inglaterra e se mudar para os Estados Unidos, e começou a trabalhar com bandas como os Byrds, os Beach Boys e também a organizar o Festival de Monterrey, o primeiro festival da era dos festivais. É dessa época em que o Derek Taylor começa a trabalhar com os Beach Boys que começam a pipocar pela imprensa americana e europeia matérias sobre Brian Wilson como um gênio excêntrico. A história de que ele estaria em estúdio constantemente radicalizando o que já era radical em Pet Sounds, e definindo o próximo single da banda, Good Vibrations, como, abre aspas, uma sinfonia de bolso. Realmente era muita loucura. Só que, ao contrário de todos os prognósticos, Good Vibrations, que saiu em outubro de 1966, foi um super sucesso. Derek Taylor tinha razão, não tem jeito de você definir Good Vibrations melhor do que uma sinfonia de bolso, por causa das suas várias modulações, dos seus trechos, dos seus movimentos e o uso de vários instrumentos exóticos como o theremin. Não era uma canção de amor, mas podia ser entendida assim também se o ouvinte quisesse. Foi número um nos Estados Unidos e na Inglaterra, o primeiro compacto dos Beach Boys a liderar dos dois lados do Oceano Atlântico e o primeiro a vender 1 milhão de exemplares. E a música era boa demais, né? Em 1997, aliás, foi eleito um júri com mais de 100 músicos reunidos ali pela revista Mojo, que votou Good Vibrations como o maior single de todos os tempos. Em 2008, uma outra eleição, dessa vez da revista Rolling Stone, botou Good Vibrations como a sexta melhor música da história. O sucesso de Good Vibrations deu o cacife que o Brian Wilson queria ou precisava para ir ainda mais longe. Ele anunciou para o início de 1967 um novo álbum que se chamaria Smile, um disco inteiro feito à imagem e semelhança de Good Vibrations, ou seja, uma longa peça feita de outras peças, que seriam as músicas, que seriam feitas de outras peças também, que ele dizia que seria sua sinfonia adolescente para Deus. A bem da verdade, ele já estava trabalhando nesse disco junto com Good Vibrations desde maio, desde que o Pet Sounds tinha sido enviado à gravadora. A expectativa para esse disco era gigantesca, afinal, se Pet Sounds foi feito para responder Rubber Soul e o Revolver foi feito para responder o Pet Sounds, o que viria agora tinha que ser, de fato, um disco de parar o trânsito. A capa foi divulgada, feita por um cara chamado Frank Holmes, pinturas para cada música começaram a circular pela imprensa, fotos novas, muitos boatos, mas o disco não saía. Deu novembro, deu dezembro, quando entrou janeiro a coisa estava tão confusa que o letrista do disco, Van Dyke Parks, um cara aí super ligado à cena psicodélica dos Estados Unidos, pulou fora do projeto. Foi o mês, aliás, em que os Beatles lançaram Strawberry Fields Forever e Penny Lane, que Brian recebeu com uma certa tristeza, uma certa melancolia de ver que os Beatles haviam feito antes o que ele estava produzindo em estúdio. Para variar um pouquinho, quando Mike Love conheceu o material, odiou tudo que ouviu, odiou especialmente as letras surrealistas e os novos amigos hippies que não paravam de circular pelo estúdio. Dessa vez, Brian não só ficou inseguro, como começou a ficar realmente paranoico, achando que os telefones dele estavam sendo grampeados, ouvindo vozes como sintomas da esquizofrenia, algumas delas inclusive sugerindo que ele se matasse. Passou fevereiro, passou março, passou abril, quando chegou um ano de gravações, ninguém sabia mais onde começava uma música, onde terminava a outra, de que faixa era aquele coro, aquele trompete, para onde ia, aquele vocal, aquelas caixas enormes, cheias de fitas de rolo, aquele fragmento de canção. E em junho, senhoras e senhores, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band dos Beatles é lançado, que é quase como uma estaca no peito do Brian Wilson, que percebeu finalmente que ele havia se perdido no seu próprio sonho, que ele estava sozinho, sem o seu parceiro letrista, sem o Mike Love, sem os Beach Boys, sem a gravadora, que aliás estava sendo processada pelos Beach Boys por atrasos em direitos autorais. E aí, a partir de algumas poucas músicas que já tinham sido finalizadas, outras feitas ali em cima da hora e muita enrolação, os Beach Boys lançaram um LP chamado Smile Smile, que o jornal Melody Maker recebeu como o pior disco dos Beach Boys e um sério risco para a reputação da banda. A Rolling Stone, revista que já existia àquela altura do campeonato, se referiu ao LP como um desastre. E aquele foi o último momento em que os Beach Boys estiveram no centro das discussões do mundo pop. Os Beach Boys foram ficando para trás, perderam a inocência dos tempos do surf rock e perderam o bonde do novo rock. Eles tinham sido anunciados no Festival de Monterrey, mas pularam fora na última hora e acabaram virando um monumento ao passado, quase como um museu da jovem guarda norte-americana. Os Beach Boys existem até hoje, fazendo shows nostálgicos com Mike Love e Bruce Johnston, da fase clássica. Aliás, eles tocaram em São Paulo em 2009. Dennis Wilson morreu afogado em 1983 e Carl Wilson morreu de câncer na garganta em 2008. Não precisa nem dizer, né, que depois do trauma do Smile, Brian nunca mais foi o mesmo. Ele participava da banda o quanto ele podia, o quanto ele conseguia, contribuía com o que dava, mas ele foi entrando num declínio mental ano após ano e os Beach Boys aprenderam a se virar sem ele. Seria injusto dizer que a banda perdeu a mão. Muito pelo contrário. Eles viraram de fato uma banda a partir ali de 1968, 69. Tiveram bons discos feitos depois desse período clássico, como Sunflower, Friends, Surf's Up e Beach Boys Love You, mas foram perdendo a sua relevância dentro do cenário pop. Até chegar nos anos 80, quando eles finalmente se transformaram numa banda de desfile de 4 de julho, uma instituição americana. Brian passava o dia chapado de remédios pesadíssimos, sob a tutela de um psiquiatra pra lá de controverso, que também fazia, ou tentava fazer, às vezes de empresário, produtor e tutor dele. Parecia realmente uma piada que um dia os Beatles tivessem se pautado por aqueles tiozinhos cafonas. A revalorização da banda só viria com o surgimento do mercado de CDs, que também trouxe a reboque os relançamentos, a digitalização dos grandes discos da história do rock. Nessa época, artistas como Peter Buck, do R.E.M., mesmo grandes nomes como Elton John, ou Bono, do U2, Tom Petty, Don Was, começaram a falar muito dos Beach Boys e daqueles discos que ninguém tinha ouvido. E foi assim que toda uma geração finalmente parou para ouvir o Pet Sounds de novo. Entre essas pessoas, estava o Herbert Viana, aqui no Brasil. Eu tinha lido a respeito, por algumas das referências de músicos que eu gosto e que eu considero importantes e criativos e profundos, o Pet Sounds sempre foi uma referência para a maior parte desses músicos inteligentes. E quando eu pude, eu comecei a escutar, e aí a minha cabeça virou do avesso, porque eu fiquei tão perplexo, porque o trabalho deles naquele iniciozinho Beach Boys de Going to California, não sei o quê, surfando, não sei o quê. Quando o planeta ouviu Pet Sounds, especialmente quando os Beatles ouviram Pet Sounds, aquilo virou a cabeça do John Lennon e do Paul McCartney do avesso, por causa da amplitude e da profundidade da temática que Brian Wilson usava. Então eu mergulhei nisso, aí depois eu li a biografia do Brian Wilson, analisando todas as letras dele e me dando conta da trajetória de vida dele, da busca dele por seu caminho, sua verdade e tal. Isso tudo foi fundamental no meu entusiasmo pela música mesmo e na minha busca. A primeira edição do Pet Sounds em CD é de 1988 e já vinha com duas faixas bônus, entre elas a versão de I Know There's an Answer, com a letra de drogas, segundo Mike Love, que era Hang On to Your Ego. À medida em que o Pet Sounds ia sendo redescoberto e ganhando esse status de cult, curiosamente, Brian Wilson também foi ressurgindo. Ele lançou um disco solo muito elogiado em 1988, se casou de novo, começou a se tratar decentemente, foi diagnosticado como maníaco depressivo e esquizofrênico e também teve que lidar com uma série de problemas neurológicos por causa dos psicotrópicos que ele tomou. Ele foi alvo de um documentário maravilhoso chamado I Just Wasn't Made for These Times, que foi dirigido pelo superprodutor Don Was, e contra todos os prognósticos ele desenvolveu uma carreira solo super produtiva. Hoje já são 5 álbuns de material completamente inédito, além de vários outros projetos, como um em que ele recria as músicas do George Gershwin e outro em que ele reinventa músicas dos filmes da Disney. E enfrentando seus fantasmas, ele fez duas coisas que ninguém imaginava que ele fosse fazer. Primeiro, que ele voltou a excursionar. Em 2004, por sinal, ele tocou no Brasil. Ele abriu o show com Sloop John B, música do Pet Sounds, e incluiu mais 3 músicas da nossa discoteca básica no repertório, além, claro, de Good Vibrations. E outro fantasma que ele enfrentou e que ninguém imaginava foi concluir o disco Smile. E esse disco do Brian Wilson, chamado Brian Wilson Presents Smile, acabou servindo de guia para que fosse lançado alguns anos depois uma caixa super luxuosa, oficial da Capitol, com as sessões dos Beach Boys para Smile. E assim foi como se finalmente um pedaço do século XX, da história do rock, finalmente estivesse completo. Se você é um colecionador de discos, olha, Pet Sounds vai te dar trabalho. O site especializado Discogs, ele relaciona 285 versões do álbum. Há, evidentemente, as duas edições originais da Capitol americana. A mono é a mais comum e a estéreo, que é mais disputada pelos colecionadores. Na Inglaterra, onde o disco vendeu muito mais, Pet Sounds já saiu direto em estéreo, mas como não é tão raro, também não é tanto assim um objeto de desejo dos colecionadores. Os colecionadores, na verdade, eles se batem mais por uma versão em fita de rolo, o reel to reel, com um som duofônico, que é aquele estéreo fajuto patenteado pela Capitol. No Brasil, como eu falei, o Pet Sounds não foi lançado. Em vez dele, a Odeon publicou uma coletânea chamada apenas The Beach Boys, que saiu em vários mercados. A edição brasileira tem uma curiosidade, é a inclusão da música Sloop John B no meio de vários sucessos antigos. Existe uma lenda de que depois que o Pet Sounds saiu das paradas de sucesso, ele sumiu de catálogo e só seria relançado nos anos 90, mas isso não é verdade não. Inclusive, quando os Beach Boys assumiram os direitos sobre os arquivos deles, sobre os tapes deles, eles fundaram a sua própria gravadora chamada Brothers Records e eles relançaram o Pet Sounds com uma capa diferente, marrom. Essa edição hoje é bem procurada por colecionadores porque ela só ficou em catálogo na década de 70, numa época em que ninguém dava muita bola para o disco. Em 1980, quando os direitos voltaram para a Capitol, o Pet Sounds voltou a ser prensado com a sua capa original, com aquela faixa verde em cima. Em 1980, quando os tapes voltaram para a Capitol, o Pet Sounds voltou a ser prensado com sua capa original, com aquela mesma foto dos Beach Boys no zoológico, só que com aquela faixa verde em cima e aquela fonte Cookie, né, o nome daquela fonte. E na década de 90, quando o Pet Sounds foi ganhando essa fama de cult, aí a festa começou. A primeira edição em CD da Capitol americana já trazia uma terceira faixa bônus inédita, Trombone Dixie. Quando começou a chegar perto do aniversário de 30 anos do disco, começaram a pipocar notícias pela imprensa que várias versões inéditas e tapes e ensaios seriam tornados públicos. Primeiro saiu um EP limitadíssimo pela Sub Pop, a gravadora do Nirvana, com 3 versões inéditas de músicas do Pet Sounds num EP 45 RPM. Foi um aperitivo para uma super caixa incrível chamada The Pet Sounds Sessions Produced by Brian Wilson, lançado pela Capitol Records em 1997, uma caixa com 90 faixas. Todas as músicas originais do álbum em estéreo, diversas versões alternativas e ensaios das músicas, mais os vocais isolados, mais os playbacks instrumentais, além da mixagem original mono remasterizada, tudo isso e mais 2 livros incríveis com entrevistas, fotos e detalhes das gravações. Como se essa caixa não tivesse encerrado o assunto, nos anos seguintes foram surgindo outras versões do Pet Sounds. Existe uma versão do disco em HD CD, ou seja, um CD de alta definição, com as mixagens em mono e em estéreo, que foi lançado no ano 2000. 3 anos depois, saiu uma edição em DVD áudio, com as mixagens em estéreo, mono e uma nova mixagem 5.1, e em 2012, uma edição naquela tecnologia chamada Super Audio CD. Em 2006, para comemorar os 40 anos do disco, saíram algumas coisas bem legais. Primeiro, uma edição dupla, com um CD e um DVD que vinha com um documentário com o making of do disco e os clipes da época, e mais os áudios em 5.1. Em 2016, a versão mais recente, altamente recomendada, edição de 50 anos, saiu numa embalagem parecida com a de um livro, assim, com capinha dura e tal. Além das mixagens em mono, estéreo, as seleções das sessões alternativas ali, tem também um CD com uma coletânea de gravações ao vivo das músicas e um Blu-ray com o que eles chamam de áudio puro. No ano de 2002, Brian Wilson e sua banda montaram um show no qual eles tocavam na íntegra e na maior fidelidade possível o repertório do Pet Sounds. Esse show rodou vários países e em 2004 rendeu um DVD e um CD chamado Brian Wilson Presents Pet Sounds, que também vale a pena conhecer. Quando a gente olha essa história em retrospecto, igual a gente fez hoje no nosso glorioso primeiro episódio do Discoteca Básica, a gente vê que Brian Wilson viveu exatamente, precisamente, o período de glórias do rock e da indústria do disco, da música pop dos anos 60. O que permitiu que ele fosse tão rico, famoso e excêntrico quanto um artista daquele período poderia ser. Quanto só um artista daquele período poderia ser. E ele viveu uma segunda vida exatamente no período de redescoberta dos clássicos do rock, da revalorização dos grandes álbuns de todos os tempos, dos discos perdidos, das revistas de clássicos do rock como a Uncut e a Mojo. Ou seja, duas vidas muito bem vividas e duas vidas com música da maior qualidade. E antes da gente terminar, eu queria recomendar um artista do século XXI que pode agradar bastante os fãs do Brian Wilson e do Pet Sounds. Esse tipo de música do Brian Wilson, especialmente dessa fase do Pet Sounds, do Smile, acabou ganhando o rótulo de chamber pop ou pop de câmara. Às vezes também pop barroco. Se você procurar no Google, no All Music Guide, artistas com essas definições, a chance de você gostar, se você gosta do Pet Sounds, é muito grande. Mas hoje eu queria recomendar um cantor e compositor norueguês, um cara chamado Sondre Lerche, desculpe meu norueguês aqui um pouco enferrujado, que acabou de lançar um álbum muito bom chamado Patience. Essa música que a gente está ouvindo de fundo chama-se I Love You Because It's True, na melhor tradição do pop requintado estilo Brian Wilson. This is the most outrageous thing I wish I didn't do. Surrendering to a higher truth that simply wasn't true. Oh, is this the way I see? Muito bem, e não é sem certa dose de nervosismo que eu me despeço desse primeiro episódio da primeira temporada do podcast Discoteca Básica, que conta a história e as histórias dos maiores álbuns de todos os tempos. Eu sou o Ricardo Alexandre, eu faço a pesquisa, o roteiro e a locução, o Beto Aragão faz a edição e o Guga Mafra faz a produção junto comigo. O Discoteca Básica é uma coprodução da Tudo Certo Conteúdo Editorial e da Parasol Storytelling. E eu recomendo que você me adicione nas redes sociais seguindo o @ralexandredb no Instagram e no Twitter. Mas recomendo ainda mais fortemente que você se associe ao Clube Discoteca Básica para ter contato com o nosso conteúdo exclusivo e ajudar a manter o programa. A gente se encontra então na próxima terça-feira para falar de mais um disco básico para sua coleção. Até lá! Tudo certo. Parasol.